salve foi das ruas do parque. Nem sempre assim conta um dente. Quem tem boca fala demais, nem quem escuta entende. Criado por cinco mulheres que me ensinaram a ser homem. Entre valores e conceitos que valem mais que diamante. Então me diz, onde que cê tava quando o suor escorreu no rosto? Quando lágrimas rolaram e entristeceu o olho? Entre cortes na alma, minha cicatriz, histórias pra contar. E cê quer gozar nos momentos felizes? Tocar top do lado, sempre bem acompanhado. Parceiro, só os chegados, tomando um esqui do bom. Na social ou no barzinho fechado, som zerar no talo. Meu Deus, como isso aqui é bom. Mas pra pisar no 12 mole, eu sei o peso do chinelo. Humildade acima de tudo e respeito é o que eu espero. Progresso pra quem corre, vida longa pra quem sonha. Se o seu corre é pelo certo, lá na frente nós se tromba. E segue o fluxo, mil grau, tá mil grau. Bem boladão, pesadão, aqui é Godines e Thaís. Salve minha parceira aí, sou raiz e não morri. Toca nova geração, 93 é pra mostrar de onde eu vim. Fui ganhando novas faces, nunca esquecendo do porquê que eu tô aqui. Mesmo com amor, sempre devagar não andou. Acima as raras de uma outra mina foi o que me inspirou. Mesmo em R&B, motherfucker, sem preconceito do agressivo ao underground, nós em bola. Quero atenção pro som que eu faço pro corpo. Cê olha e noja, vê tua cara. Então ouvido estrala até umas horas. E eu sei que dos tropeços levantei. Revolução diária desde o dia que eu comecei. Me saciei, porque aqui eu me refiz. Rasguei o peito pra rimar, sabendo que aqui eu me encontrei. E vejo como é difícil, é. Até duvidar, eu muitas vezes duvidei. Mas uma coisa eu nunca imaginei, Zé. Que os que eu ouvia na infância, um dia no som trombei. E vejo como é difícil, é. Mas o que eu fiz pra caminhar, somente eu sei. Já tô aqui, não é opção, marcha ré. Evolução é obrigação e só eu não, sei. Não critique o que fizemos, se não fez nada melhor, pulsão. Cê fica aí desavisado, zoião. E nós trampamos inovação. Se meu som não te agrada, faça. Seu interesse é povinho, não soma, rala. Nós tá sem pressa, terror do Zé Ruela. Fanboy de internet, não interessa, vai nessa. Cê não sabe que a rua já veio me oferecer. Olhando da sua sacada, fez, cê nunca vai saber. Querendo fazer regra por trás do seu monitor. Mas a quebrada sabe bem quem é merecedor. Quem não tá no seu hype, mas trabalha de verdade. Mantendo a autenticidade de cidade em cidade. Colando nos eventos com a molecada. Sem acesso à internet, só acesso a armas. Pau no seu que desmerecer nossa batalha. Transparente, sem falha, vivo no fio da navalha. Aqui tem drogas, várias armas, mas escolho o microfone e o rap como causa. Sou terror nas palavras, nessa lavoura de comédia sou praga. Tô com Godines e Thaís e Fel na goela dos canalhas.